3218, bom dia. Bom dia, Bruno 372, decolado na Fuca, Jamaru. Bruno 372, contato radar, 325, Bruno 370. E a Fuca 370, 72. Está aí, Fernando, tem 660, com 53, já, de cima. Está aí, Fernando, tem 660, autorizado, já, de cima.

Eu quero informação de Goiânia, registro, frequência 1268, alterna 1228. 1228, 1228. Alterna 1220, copiou? Copio o controle. Controle 208, azul 2796, bom dia. Espere com a de Boa Leste, estamos sempre Recife, frequência 128, destino a 8, alterna 128, destino a 10. Salvador 1208, azul 2796, 1210 na... Continuam. Ajuda 7796, contato com a Dama de Colagem, sobre a saída Continuam, para o 1170. Salvia Continuam, para o 1170,

Thank you. positivo. Sam 3179, decolada 4000, é o controle Salvador 120 decimal 8. 208, Sam 3179, boa. Cruz Salvador, boa, 3179, Sam 1, passa 1300, para 32. 3179, contato radar, chegou de saída, Sam 1, na linha 320. Sam 1, para 320. Até mais, tá? É, o 3179 é um ótimo. Eu vou no boa noite. A primária é 128, decimal 35, bombou. Estou autorizado, pessoal, até que eu faça a minha missão. chamada aqui, ponto, chama o controle Salvador, 120 decimal 8. Ponto 08, Vitor Chanapel. Salvador, outra via chegada a bomba, para o 050, que é o time do Salvador, no Vermelho. Farol 120 Small. Avançar do farol 120 1230, cancela restrições de velocidade de abertura no evento. 206, contra Salvador, 208. 208, igual. Azul 672, autorizada, galera, uma terceira zero. Salvador, Matheus, bom dia, Federal 9982. Federal 9982, contato radar Nando Polares, 2 dias 3 da frente, direção para nível de voo 330. Como Frutti 330, é possível como com mais esquerda alguma prova de códigos? Código? Federal 9982, negativo, 2 dias 3 da frente, direção para Frutti. Maravilha, Federal 9982, obrigado. November limits, contact us, descend via the med 111, 1702, to 2671015. Para 4 0050. Para o 380, 3304.